Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Afonso Dias foi esta segunda-feira condenado a 3 anos e 6 meses de prisão no caso do desaparecimento de Rui Pedro. A decisão do Tribunal da Relação do Porto anula a que havia sido tomada pelo Tribunal da Primeira Instância de Lousada, que havia absolvido Afonso Dias. Rui Pedro desapareceu em 1998 e agora, 13 anos depois, o caso chega a julgamento. A família de Rui Pedro e o Ministério Público recorreram da decisão do Tribunal de Lousada e o Tribunal da Relação do Porto deu provimento ao recurso apresentado. Os trabalhadores da TAP já entregaram o pré-aviso de greve de 3 dias, que irá acontecer nos dias 21, 22 e 23 de março. Os funcionários da Companhia Aérea Nacional protestam contra os cortes salariais e vão transportar uma faixa gigante, com mais de 3 metros, em forma de bilhete de avião a partir do Largo Camões, em jeito de protesto contra a política do governo. A chuva vai continuar a cair durante toda a semana em Portugal. Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, a razão para o temporal é uma depressão que provoca chuva intensa e ventos fortes que podem chegar aos 110 km por hora nas zonas mais altas. Os portos de Lagos, Tavira e Vila Real de Santo António foram encerrados por precaução. Manuel Alegre considera que as manifestações do passado sábado foram uma censura na rua que o povo fez ao governo e lembra que isso é um sinal que os cidadãos não estão adormecidos. Em declarações à TSF, Manuel Alegre afirma que o espírito do 25 de Abril está vivo e que passou para as gerações mais novas. No Vaticano, os cardeais já começam a preparar o novo conclave e foi imposto um juramento de silêncio aos que já chegaram a Roma. Ainda faltam chegar 12 do total de 115 cardeais votantes e, por isso, a data para o conclave que vai escolher o sucessor de Bento XVI ainda não é conhecida. Cientistas norte-americanos revelaram este domingo terem conseguido curar um bebê de 2 anos que tinha nascido com o vírus HIV. A criança, que tomou medicação retroviral no primeiro ano e meio de vida, ficou depois cerca de 6 meses sem tomar medicamentos e, quando voltou ao hospital, não apresentava qualquer vestígio da doença. O Benfica é agora o clube mais bem treinado no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Os encarnados estão agora na posição 48, depois da atualização de fevereiro, à frente do Futebol Clube do Porto, que está em 61º lugar. O Sporting, que no mês passado estava na posição 58, está agora no lugar 86 da lista. Em primeiro lugar está agora o Chelsea, que substituiu o Barcelona, líder deste ranking durante os últimos 3 anos. Este foi o Antena Web Informação desta segunda-feira. Amanhã voltamos. Boa noite.